na luta pela permanência. O Leixões continua ainda a sonhar com o objetivo de ficar na divisão principal do futebol português. Ganhou em casa o Paços Ferreira por 2-0, o Bolonense empatou na Madeira e dificilmente vai escapar à descida. Resultados da 26ª jornada, Naval 1º de Maio 0, Nacional 0, União de Leiria 1, Sporting Braga 2, Rio Ave 0, Porto 1, Leixões 2, Paços Ferreira 0, Marítimo 3, Bolonenses 3, Vitória Guimarães 1, Olhanense 1. Amanhã, às 8h15 da noite, jogam Vitória de Setúbal e Académica. Na terça-feira, às 9h15, Benfica Sporting, na Luz. Na Liga Vitalis, o grande jogo terminou com um empate. Beira-Mar e Santa Clara não foram além de uma igualdade ou uma bola em Aveiro. Quem aproveitou foram Portimonense e Oliveirense. A equipa de Portimão derrotou em casa Sporting Covilhã por 2-0. O Oliveirense ganhou em casa o Desportivo das Aves por 3-1, numa partida que começou com mais de uma hora de atraso, devido à presença de um helicóptero do INEM no relevado do estádio Carlos Osório. O helicóptero estava presente para auxílio das vítimas de um acidente grave no IC2, do qual resultaram 2 mortos, daí o atraso na partida de Oliveirense. Vamos aos resultados. Desportivo das Chaves 1, Gil Vicente 1, Estoril Praia 1, Carregado 1, Beira-Mar 1, Santa Clara 1, Friamundo 2, Trofense 3, Portimonense 2, Sporting da Covilhã 0, Varzim 2, Penafiel 2, para não variar, Feirense 1, Fátima 1 e Oliveirense 3, Esportivo das Aves 1. O Beira-Mar Portimonense tem 47 pontos, dividem a liderança da prova. O Oliveirense é terceiro com 45, o Santa Clara é quarto com 44 pontos. O Barcelona saiu vencedor do grande jogo do futebol europeu deste fim de semana. Os campeões espanhóis e europeus foram ao Santiago Bernabéu ganhar por 2-0 ao Real Madrid. Messi e Pedro Rodrigues materializaram a superioridade clara do Barcelona, que assim se isolou no comando da Liga. Tem 80 pontos, mais 3 que o Real, que acaba por ser 4 pontos na prática devido à vantagem no confronto direto. Chelsea e Portsmouth estão na final da Taça de Inglaterra. Os londrinos ganharam ontem por 3-0 ao Aston Villa e o aflito Portsmouth esqueceu o período conturbado que atravessa o clube e eliminou hoje o Tottenham por 2-0 após prolongamento também no estádio do Wembley. Com esta vitória surpreendente, o Portsmouth de Ricardo Rocha vai encontrar na final o Chelsea de Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Deco, Bozinga e Hilário. No campeonato, o Manchester United empatou a 0 no terreno do Blackburn Rovers hoje e pode ficar a 4 pontos do Chelsea, que joga na terça-feira, quando faltam apenas 4 jornadas para o final da Premier League. Há novo líder em Itália. A Roma assumiu o comando da Série A ao aproveitar da melhor maneira o deslize do Inter, que ontem empatou 2-2 na Fiorentina. A equipa da capital ganhou hoje a Atalanta por 2-1 e ultrapassou a formação de José Mourinho. Tem agora 68 pontos, mais um que o Inter. O Inter que já teve 14 pontos de vantagem sobre a Roma. O Milão voltou a não encurtar distâncias. O AC Milan empatou 2-2 com o Catania, depois de ter estado a perder por 2-0 em casa. Na quinta-feira, o Liverpool derrotou o Benfica por 4-1 e terminou o sonho do Clube da Luz na Liga Europa. Em Anfield Road, os encarnados não conseguiram regressar a uma meia-final europeia, algo que não acontece desde a temporada 93-94. Os gols dos ingleses foram marcados por Keita, Lucas e Fernando Torres, que visou, enquanto Cardoso reduziu na altura para 3-1, que ainda deu algumas esperanças à equipa portuguesa. As meias-finais ficaram assim alinhadas: Atlético Madrid, Liverpool e Hamburgo, Fulham. Na quarta-feira, na Liga dos Campeões, o Bayern eliminou Manchester United, o Lyon deixou de fora os compatriotas do Bordeaux e, por isso, Inter-Barcelona e Bayern-Lyon são os jogos das meias-finais da maior prova europeia de clubes. O Inter recebe primeiro o Barcelona, o Lyon desloca-se primeiro à Alemanha. Antena Web. Não perca de segunda a sexta-feira na Antena Web o melhor dos anos 70, 80 e 90. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todos os dias de segunda a sexta, às 20 horas e 10 minutos. São cerca de 15 minutos de boa disposição e boa música. Jukebox, de segunda a sexta-feira, às 20h10, na sua Antena Web. Todos os dias, de segunda a domingo, na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre um tema da atualidade, na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press. Todos os dias, de segunda a domingo, às 20h. Antena Web. Um caso sério na radiofonia. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Tiago Machado ficou no segundo lugar do circuito de La Sartre. O ciclista português da Radio Shack garantiu ontem o segundo posto na classificação final da prova em França, atrás do espanhol Luís Leon Sanchez, da Caisse d'Epargne. Em terceiro lugar ficou o ciclista francês Julien Simon, da Saúl, com mais um segundo que o jovem ciclista português. A quinta e última etapa da prova foi ganha por um francês Anthony Ravard, da AG2R, ao sprint. O ciclista português de 24 anos, Tiago Machado, foi assim um dos destaques da prova, depois de ter vencido o contrarrelógio de 68 km na terceira etapa. A grande desilusão acabou por ser o norte-americano Lance Armstrong, também da Radio Shack, que foi obrigado a desistir antes do segundo dia devido a uma infecção intestinal. O Porto está perto da final a 6 da Liga Europeia de Hockey em Patins. A turma portuense conseguiu ontem uma vitória importante em Itália diante do Falónica por 6-4. Com uma primeira parte em que os italianos chegaram ao 2-0, o Porto conseguiu reduzir ainda antes o intervalo por Emmanuel Garcia, indo assim com uma desvantagem mínima para o descanso. Na segunda parte, a equipa do Porto foi muito forte, embora tenha sido o Falónica a marcar primeiro, ampliou a vantagem para 3-1. No entanto, a equipa portuguesa virou completamente o resultado, com 2 gols de Reinaldo Ventura, 1 de Pedro Gil, de Pedro Moreira, de André Azevedo e Filipe Santos. Na outra partida do play-off, o Reus venceu o Loré por 5-1. Por cá, mesmo sem jogar, o Porto está apenas a 2 vitórias do 9º título consecutivo. Isto porque dos adversários mais diretos, todos perderam. A Juventude Viana perdeu em casa com o Hockey de Barcelos por 7-4. Os minhotos garantiram assim a permanência na primeira divisão. O Benfica perdeu também em casa com o Hockey de Braga por 5-4, depois de ter estado a ganhar por 3-0. Para não variar, o Candelária também perdeu em casa com o Física por 4-1, depois de ter estado a vencer. E o Oliveirense foi derrotado na Madeira pelo Porto Santo por 11-9, 20 gols num só jogo de hockey em patins. Vamos conhecer os resultados. Oeiras 4, Gompilhares 4, Valongo 0, Académica de Espinho 3, Benfica 4, Hockey de Braga 5, Porto Santo 11, Oliveirense 9, Juventude Viana 4, Hockey de Barcelos 7, Candelária 1, Física 4. Na terça-feira jogam Porto e Passo de Arcos às 9 da noite. O Porto está na frente com 52 pontos e menos um jogo, Juventude Viana é segunda com 38, Benfica, Candelária e Oliveirense têm 36 pontos. Portanto, se o Porto derrotar o Passo de Arcos na terça-feira, fica apenas a 1 vitória do título nacional. O Benfica está na frente da final do Campeonato da Divisão A1 do Voleibol Nacional. O Clube da Luz entrou hoje com o pé direito na eliminatória decisiva, ao vencer em Espinho a equipa local pela margem mínima 3-2. Num excelente espetáculo da modalidade, com mais de 2 horas de jogo, as Águias souberam gerir melhor as emoções e levam vantagem numa eliminatória disputada a melhor de 5. Os parciais 24-26, 24-26, 25-23, 25-19 e 9-15. Roberto Reis e Flávio Cruz voltaram a ser as figuras dos campeões nacionais, enquanto pelo Benfica o inevitável Pedro Dornelas foi o melhor pontuador. O segundo jogo está marcado para o próximo fim de semana no Pavilhão da Luz. Na luta pelo terceiro lugar, o Vitória Guimarães venceu ontem com a Cachão da Maia também por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0 em setes. Bolonense e Agronomia estão mais perto da final do campeonato Superboc, a primeira divisão nacional de rugby. A equipa da Agronomia obteve hoje um importante triunfo no terreno do Quedom por 32-19, em jogo da primeira mão das meias-finais disputado no Estádio Universitário de Lisboa. Esta vitória abre excelentes perspectivas à Agronomia, finalista vencida no ano passado, que recebe o Quedom no próximo fim de semana, na segunda mão. O Bolonense também parte em vantagem, mas reduzida, depois de ontem ter derrotado o campeão em título direito por 11-9 apenas. A segunda mão no terreno direito está marcada também para o próximo fim de semana. Se no futebol o grande derby em Lisboeta só se joga na terça-feira, no handball já se jogou. O Sporting venceu hoje o Benfica por 23-22 no Pavilhão da Luz, em jogo da segunda jornada do Grupo A da fase final do handball 1, e subiu assim ao quarto lugar da classificação. Ao intervalo, os Leões punham de uma vantagem 3 golos, 15-12, mas permitiram a reaproximação do rival, que aproveitou uma sucessão de falhas técnicas. Ainda assim, a tendência da segunda parte manteve-se até perto do final, quando o Benfica desperdiçou 2 ocasiões para empatar, com o guarda-redes leonino Humberto Gomes a segurar a vantagem ao defender o último remate. O Benfica teve a atuação algo condicionada devido às lesões dos laterais Jorge Zaikin e João Paes, além de, à partida, já não poder contar com o também lateral Cláudio Pedroso. João Paes foi atropelado no chão por Pedro Portela, já perto do final do encontro contra o Sporting, e acabou mesmo por ser transportado ao hospital após ter sido imobilizado na zona do pescoço. Resultados completos da segunda jornada do Grupo A: ABC 19, Belenenses 17, Madeira SAD 24, Porto 26, Benfica 22, Sporting 23. O Porto está na frente com 35 pontos, mais 3 que o ABC, mais 4 que o Madeira SAD. No futsal, o trio da frente, o trio lisboeta, venceu, por isso não houve grandes surpresas nesta 23ª jornada. Vamos aos resultados. Bolonenses 6, Fundação Jorge Antunes 2, Freixeiro 6, Fundão 3, Onze Unidos 5, Otávio 2, Benfica 9, Vila Verde 1, Mogadouro 2, Alpendurada 3, Boticas 4, Sporting 5, Olivais 5, Instituto Dom João V 2. O Bolonense segue na frente com 61 pontos, o Sporting tem 56, o Benfica 55. No basquetebol, mais do mesmo, Benfica, Alvarense e Porto venceram e continuam na frente da tabela classificativa. Encontros da 20ª jornada, resultados: Eliabum 74, Barreirense 66, Sampaense 89, Ginásio 95, Porto 79, Académica 41, Guimarães 78, Cabo Madeira 67, Vagos 70, Benfica 77, Alvarense 76, Física 74. Benfica lidera com 37 pontos, mais 2 que o Alvarense, mais 3 que o Futebol Clube do Porto. James Morrison conquistou hoje o Open da Madeira em golf. Não é o cantor dos Doors, é mesmo um jogador. Na 18ª edição da prova, o inglês completou as 4 voltas ao percurso do Porto Santo com 268 pancadas, 20 abaixo do par. Na segunda posição, com mais um shot, ficou também inglês Oliver Fisher. A terceira posição foi ocupada pelo escocês George Murray, com um total de 274. Morrison, de 25 anos, arrecada assim um prémio de 117 mil euros e entra para o Clube dos Campeões do European Tour e sucede ao argentino Estanislao Goya, vencedor da última edição, também disputada no Porto Santo. Filipe Lima registou o segundo pior resultado de hoje. Entregou um cartão de 77 pancadas, 5 acima do par, e desceu na geral 30 posições. Terminou no modesto posto 55, com 288 toques, igualando o par do campo. Mónica Rosa foi hoje a 8ª classificada na Maratona de Paris. O tempo de 2 horas 37 minutos e 9 segundos ficou aquém do mínimo para os campeonatos da Europa de atletismo que se disputam na última semana de julho em Barcelona. A atleta de maratona que estreava na distância gastou mais tempo na segunda meia-maratona do que na primeira, foram 6 minutos de diferença. A prova foi ganha pelo etíope Atsede Baizia, com um novo recorde da prova, 2 horas, 22 minutos e 4 segundos. Seguida de Christian Donnet, que melhorou o seu recorde de França, e de Ben Tirfi. Nos 7 primeiros lugares classificaram-se 6 atletas etíopes. Sem surpresas, os africanos também dominaram no setor masculino, que foi ganho pelo etíope Tadej Etola, seguido dos canianos Alfred Karim e Wilson Kipsang. Começou hoje o Mundial de Motociclismo no circuito de Losail, no Catar. Na categoria Rainha MotoGP, o campeão do mundo arrancou a época a ganhar. Valentino Rossi foi o mais rápido na corrida desta noite, apesar de, no início, Dani Pedrosa ainda ter ameaçado o piloto italiano da Yamaha. Rossi terminou à frente do colega de equipa Jorge Lorenzo e de Andrea Dovizioso, da Honda, que completaram o pódio. Na estreia da categoria Moto2, antiga 250 cm3, o japonês Shoya Tomizawa venceu. E em 125 cm3, Nicolás Teron, da Espanha, é o primeiro líder da geral em 2010. As habituais breves, para fechar, Portugal não conseguiu conquistar a Spring Cup em futebol praia. No jogo decisivo de hoje, a seleção nacional perdeu com a Suíça por 4-3 e quem conquistou o torneio em Viseu foi mesmo a Rússia, graças a este resultado. Os suíços ficaram em segundo, Portugal em terceiro, a Inglaterra em quarto e último lugar. Fabian Cancellara conquistou hoje a Paris-Roubaix. Na clássica francesa, o ciclista suíço da Saxo-Bank, campeão mundial e olímpico do contrarrelógio, aproveitou uma distração do belga Tom Boonen para vencer isolado a corrida de 259 km, 53 dos quais empedrados. A fase final da Liga dos Campeões de Voleibol, marcada para este fim de semana em Lodz, na Polónia, foi adiada, em sinal de luto pelas 96 vítimas do acidente aéreo em que morreu o presidente polaco Lech Kaczynski. A Confederação Europeia de Voleibol anunciou que vai divulgar nos próximos dias as novas datas e sede para a competição em que Belchatov da Polónia, Dinamo Moscou da Rússia, Trentino da Itália e Bled da Eslovénia vão lutar pelo principal título europeu de clubes de voleibol. Foi a última notícia da edição deste domingo do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 8h30. Até lá!